da minha experiência. Oh, mãe, a beira fala o rá, hello. Tá chuviscando, tá chuviscando, tá chuviscando, molhando o jardim. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chove, chove, chove, chuva, chove, chove, chove, chuva. A chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um cabelo. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, dia e noite, dia. Você dorme com alegria, agora no outro dia. Encontra com Maria Joana na cozinha, fazendo café com a tia, pra gente tomar no dia a dia. Tá chuviscando, tá chuviscando. Tá chuviscando, molhando o jardim. A chuva chove, olha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, molhando o jardim. A chuva chove, olha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo uma camela. Tá chuviscando, chuva chove, dia e noite, dia. Você dorme com alegria, acorda no outro dia. Toca com Maria Joana na cozinha, fazendo café com a tia, pra gente tomar no dia a dia. Tá chuviscando, tá chuviscando, molhando o jardim. Tá chuviscando, tá chuviscando, molhando o jardim. Chove, chove, chove, chuva, chuva, chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, faz o seu cabelo. Tá chuviscando, chuva, chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, dia e noite, dia. Você dorme com alegria, acorda no outro dia. Conta com Maria Joana na cozinha, fazendo café com harmonia, pra gente tomar no dia a dia. Tá chuviscando, molhando o jardim. Tá chuviscando, molhando o jardim. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, molhando o jardim. Chuva chove, molha seu cabelo, você fica arrepiada, parecendo um carneiro. Tá chuviscando, tá chuviscando, molhando o jardim. Para aí.